Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água, ai, ai, dos olhos de alguém que chora. Mas quando chegar a água, ai, ai, dos olhos de alguém que chora. Lá no bairro onde eu moro só existe uma nascente. A nascente dos meus olhos já formou água corrente. Pertinho da minha casa já virou uma lagoa, com lágrima dos meus olhos por causa de uma pessoa. Vai jogar água pra fora. Quando chegar a água, ai, ai, dos olhos de alguém que chora. Mas quando ai chegar a água, ai, ai, dos olhos de alguém que chora. Eu quero apanhar uma rosa, minha mão já não alcança. Eu choro desesperado, igualzinho uma criança. Duvido alguém que não chore pela dor de uma saudade. Eu quero ver quem não chora quando ama de verdade. Piracicaba.